A casca que cê vê onde habita minha alma. A casca que cê vê onde habita minha alma. A casca que cê vê onde habita minha alma. A casca que cê vê onde habita minha alma. Absorvo sua raiva se isso te fizer mais calma. Observe uma hora, a tempestade acaba. Sem desespero, braço forte, só braço dá. Não dava pé, nós se vê na margem. Só quem tem coragem de mergulhar onde não dava pé. Eu dou um fire pra dar um up na trilha, mais adrenalina que na fire o keep. Me equilibrando em deslize. Essa vida é uma barra e eu tô tipo Burning Quist. Cego mal olhares, bad não existe. More areas for everyone. E não tentamos de tudo. Nem que me sobrasse tempo nesse corpo fictício. Mas nada conforta o vazio. Mas nada conforta o vazio. Busquei lá onde nem dava pé, pé, pé, pé, pé, pé. Maldade de perto vem puxar meu pé, pé, pé, pé, pé, pé. Indigente sem direção. Busquei lá onde nem dava pé, pé. Baby, só calma, please. Preciso cuidar mais de mim. Recriando o refeito, feito, reluzindo, mano, reduzindo. Recriando o refeito, feito, reduzindo, mano, reduzindo. Dá o pé. Que beat mais sujo, tô certeiro igual o rifle. Deixa. Que pensem, no entanto, não sabem, portanto. Golpe. Preciso na mente ser fraco sem canto. Golpe, golpe. Preciso na mente ser fraco sem canto. Cê fala que cê quer, cê tá mentindo. Sei, fui além, tô um milhão, disso eu sei, disso eu sei.